do Egito em jornada, com sua mulher e Lote a sua estrada. Riquezas que crescem, gado e ouro, buscando em Betel um lugar de decoro. Ó Senhor, eu clamo em adoração, teu altar é meu coração, tua promessa eu vou confiar, meu herança eu hei de encontrar. Mas a terra é pequena para tanta riqueza, os pastores brigam, trazem tristeza. Abrão falou a Lote: irmão, vamos nos unir, não deixemos a contenda nos dividir. Ó Senhor, eu clamo em adoração, teu altar é meu coração, tua promessa eu vou confiar, meu herança eu hei de encontrar. Lote olhou a campina, o jardim a brilhar, escolheu o leste para lá se afastar. Mas o Senhor falou: Abrão, vem olhar, toda esta terra eu vou te entregar. Onde a fé floresceu, ó Senhor, eu te